Azevedo, estou brincando aqui com ela, já estou chamando só de Gorete, já estamos indo. Ela disse, não, só acompanha a CBN aqui, a gente já, né, nós somos grandes amigas já. Boa tarde, Gorete, pela presença. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da CBN. Gorete, você recebeu um prêmio, vai receber ainda, né, já foi homenageado, mas ainda vai receber um prêmio de mulher empreendedora, que reconhecimento do teu trabalho. E ontem, quando nós conversávamos por telefone, marcando aqui a sua entrevista, você me dizia, olha, vamos ter que arranjar um horário aqui, porque eu estou super atarefada, tem várias atividades, ainda tem fisioterapia, tem várias coisas para fazer, é uma correria, mas mesmo assim, né, as mulheres, né, somos mulheres que surpreendem, né, e realmente esse prêmio, assim, é um reconhecimento, né, do trabalho da mulher, né, Gorete? É um reconhecimento que a gente consegue passar para a comunidade o trabalho que a gente realiza. É, embora a gente tenha uma agenda cheia, mas a gente trabalha com agenda e consegue, né, com a agenda marcadinha, certinha, a gente consegue dar conta de tudo. É, aliás, é o que você me dizia ontem, nossa, como é que você dá conta de tudo? Realmente, a gente tem que primeiro criar toda uma estrutura para poder dar conta, né? A gente sempre, parece assim, é um clichê falar, mas é o que a gente tem, o que a mulher tem que fazer, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar do trabalho, cuidar da gente e tudo com excelência, né? Porque a gente, além de tudo, a gente quer estar sempre assim, impecável, né? Excelência, eu vou te dizer, eu não exijo excelência de mim. Eu assisti uma vez uma palestra de uma empreendedora a nível de Brasil, que com 5 anos ela já estava exportando para fora do Brasil e tudo mais, e ela disse que ela se contentava em ser 70%. Por exemplo, se a minha unha não está impecável 100%, está 70%, saiu a pontinha, está bom. Então, mas a gente tenta fazer tudo da melhor forma, seguindo um planejamento, porque se você não planejar, você fica na ansiedade e não faz nada. Então, você senta, planeja o teu dia, o que é prioridade? Se a prioridade for atender o filho doente, com certeza eu vou deixar tudo. Se a prioridade é ir numa reunião de negócios, fechar um negócio, eu vou dar prioridade. Então, trabalhar impecável 100% não dá, em todos os aspectos, né? Com eficiência, tudo não dá. Então, você elege as prioridades e vai dando conta. Até porque quando a mulher se cobra demais, quer fazer tudo perfeito, ela acaba ficando insatisfeita, porque como não somos perfeitos, né, lógico, sempre fica alguma coisinha ou outra para trás e a mulher acaba se cobrando muito, aquela que quer fazer tudo com excelência, né, como nós falamos agora. Tudo que você faz, você tem que fazer com o coração. Então, se eu estou aqui com você, eu esqueci tudo que está lá fora. Porque esse momento eu separei para estar aqui. E mesma coisa os outros negócios, com a família. Se eu estou cuidando do meu neto, eu estou cuidando do meu neto. Então eu esqueço, eu desligo o celular. Então você tem que estar inteira nas coisas. Porque aí te dá satisfação e te dá realização. Ontem, quando nós estávamos marcando essa entrevista, eu falei, eu quero saber, então aqui você vai perguntar, eu falei, eu quero saber principalmente por que, né, da sua indicação para receber esse prêmio, né? Falei, então eu vou ter que descobrir isso, a gente vai ter que conversar para saber o porquê dessa indicação, né? Eu acredito que eu sou uma mulher empreendedora que já tenho há mais de 25 anos uma empresa que passou por todas as crises. Nós tivemos crises do mercado imobiliário aqui terríveis. E nós sobrevivemos, pagamos imposto direitinho, pagamos funcionários com as contas em dia. A gente dá os pulos, mas a gente consegue. Então, eu acho que isso passa para as pessoas confiabilidade, credibilidade, né? Toda essa coisa que desenvolve. E tem uma coisa muito importante. Eu nunca parei de estudar. Não é só entrar na escola, fazer curso curto. Eu vou para São Paulo, fico 2 dias, faço o curso, mando um funcionário fazer curso. Então, a gente está atualizando. Porque você estando atualizando, o teu negócio vai acompanhando e vai desenvolvendo. O ano passado, eu dei um passo muito grande. Eu mudei para um espaço muito maior, eu montei uma equipe maior, essa equipe está sendo treinada, nós estamos buscando a excelência, buscando. Claro que é difícil chegar lá, mas então, diante de tudo isso, esse passo grande que eu dei, eu acho que transpareceu. Você não precisa fazer tudo, você tem que ter conhecimento de tudo, mas você não precisa ser especialista em tudo. Por exemplo, eu tenho uma consultoria de comunicação, e essa consultoria me dá todo o suporte. Então, 3 meses nós vamos fazer essa mídia, agora nós vamos mudar. Agora, é claro que eu já fiz curso sobre marketing, então eu tenho noção, eu sei o que cobrar, e tenho os consultores. Tenho um ótimo contador que me auxilia com os clientes, porque hoje você tem que fazer tudo certinho para não dar problema nem para você, nem para os clientes. Eu tenho 2 consultorias de advocacia, um é meu marido e um advogado que trabalha conosco há mais de 10 anos, que não dá nem para dispensar, porque ele conhece a alma do nosso negócio. Então, você, dessa forma, nos últimos 4, 5 anos eu montei gerências, gerente de locação, gerente de venda. Então, sobra mais tempo para eu pensar a empresa. E no pensar a empresa, no empreender, isso você dá um salto de qualidade muito grande. E é o segredo, né, Gorete, você cercar-se de bons profissionais, o segredo de um bom líder, eu tenho aprendido muito isso, o segredo de um bom líder é contar com uma boa equipe, que você possa confiar, porque você daí confia o trabalho, como você acabou de falar, é muito bem colocado, você confia todo o trabalho nesses profissionais, enquanto você foca a sua cabeça, não, como que eu vou fazer para crescer, o mercado imobiliário é um mercado, exato, altamente competitivo, né, que já passou, está sempre passando por altos e baixos. Então, se você não tiver focado, como é que eu vou fazer, né, para crescer, para me destacar nisso, tiver que focar ali com as questões jurídicas, questões de compra, de cobrança, de contratação, você não consegue trabalhar. Nós brincamos isso hoje, quem trabalha demais, né, não tem tempo de ganhar dinheiro. Então, diante disso, além de você ter essa assessoria que está junto e trabalha junto, claro, você coordena tudo isso. Você tem que saber o que você espera deles, deixar claro. Você tem que saber lidar com as pessoas. As pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades. Eu, quando vou contratar, às vezes são moças solteiras, às vezes você tem filha, ela fala que tem, ela acha que isso é um senão para eu contratar. Ela já fala já com medo. Não, para mim, pelo contrário, tendo filho é um objetivo a mais para eu contratar, porque ela tem uma força a mais para lutar. E eu vou compreender um dia que ela precisa levar no médico, tomar uma vacina. Eu sempre digo que eu quero pessoas, colaboradores que tenham responsabilidade com liberdade. Então, se você tem responsabilidade com liberdade, sempre que ele fala, que elas falam, os homens também, eu tenho uma equipe de homens forte que trabalha lá, eu vou viajar, ficar uma semana fora, eu preciso disso, sem problema, porque eu sei que se eu precisar dele no final de semana, numa hora, eles vão colaborar. E ouvi-los, né? A gente precisa ouvir, o mundo está muito carente. Eu acho que essa diferença que a mulher faz, sabe? A mulher, esse instinto maternal que a gente tem. Consegue ter outra percepção, né? O funcionário não é meramente ali um número ou uma peça que está ali simplesmente para cumprir mais. É como você falou, a gente consegue colocar esse instinto maternal, né? Sem ser esse instinto, mas sem ser assim. Porque às vezes maternal, a gente diz que vai passar a mão na cabeça. Exatamente. Eu sou muito exigente. Quem trabalha comigo sabe que eu sou muito exigente. Eu exijo competências, eu exijo que participe. Para trabalhar comigo, primeira coisa, você gosta de estudar? Você gosta de fazer curso? Hoje, amanhã, toda a equipe de corretores está trancada no hotel à noite, das 19 às 23, fazendo um curso. Então, as pessoas têm que, sabe, quererem também. Porque eu acho que a minha maior missão na minha vida é formar pessoas. Dinheiro, status, essas coisas, é resultado do que você faz. Então, quando você forma as pessoas, você dá responsabilidade, dá liberdade, as pessoas vão com você aonde você for, elas trabalham, elas são felizes. O reconhecimento, Gorete, do funcionário também você acha que é um grande passo, que é um grande diferencial numa empresa? Você, como você fala, você dá toda a estrutura, confia, investe para poder depois cobrar, mas não no sentido de cobrar no sentido pejorativo, mas no sentido de cobrar eficiência dele também. Eficiência, porque a empresa, estando no mercado, o mercado competitivo, se ela não for eficiente, eficaz, não só eficiente. Eficiente, exatamente. Tem uma diferença. Exatamente. Eficaz atinge os objetivos. Isso. Então, se ela não atender todos os objetivos, não for eficaz, não adianta. Então, para uma empresa eficaz, tem que ter funcionário eficaz, funcionários eficazes. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Como é que está o mercado imobiliário hoje aqui em Foz do Iguaçu? Olha, o mercado, neste momento, nós estamos hoje dia 12 de março, a gente não sabe como vai ficar esse ano. O mercado de Foz do Iguaçu é atípico, é diferente do Brasil inteiro. Eu vi Bom Dia Brasil esses dias, vi vários programas que falam do boom imobiliário brasileiro, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas nós não tivemos isso aqui. Quando os preços e a construção estavam explodindo, em cidades aqui mesmo do Paraná, em Cascavel, em Maringá, em Curitiba, nós não tínhamos construção. Por que que nós não tínhamos? Porque o nosso preço era abaixo do mercado. Como uma construtora vai levar 3 anos para fazer um prédio, por exemplo, e depois vender abaixo do custo, o que é isso? São funcionários, são custos, são encargos, são muitas coisas. Então, agora, eu sinto que vai haver uma estabilidade. Talvez corrigir a inflação para esse ano. Agora, o cliente tem que compreender que nós, corretores, nós pesquisamos mercado, nós vamos atrás, porque não adianta eu querer 100 mil se vale 80. Não adianta sabe? Então, nós temos pesquisa, tá? Eu estou te dando esse preço, por que que eu estou te dando esse preço? Olha, porque nessa rua, um terreno igual ao seu foi vendido por esse preço, agora, há pouco tempo. Então, é atualizado, é uma coisa, porque mercado é aquilo que o cliente paga. Entendeu? É a movimentação, é a venda, é a compra, é tudo aquilo. Não adianta eu pedir caro e ficar lá, porque pode queimar. Quem pede muito caro, foi falado esses dias também, eu vi na televisão, o corretor quer pegar para vender. Pega fora do preço, o que que acontece? Aquele imóvel vai ficar queimado, vai demorar mais tempo para vender. E a gente não sabe, eu estou numa incógnita, né? Esse ano é um ano difícil, um ano que o governo está gastando muito para viabilizar a Copa do Mundo, depois é ano de eleição, e o ano que vem, como vai ser? É claro, eu estou preparada para enfrentar um ano com mais dificuldade, você tem que antever essas coisas também. É um ano que vai ter o governo vai ter muita conta para pagar, as coisas vão arrochar, os juros estão subindo, as prestações das casas estão subindo. Graças a Deus que no Brasil ainda a nossa taxa de desemprego está muito baixa, das menores de todos os tempos. Então, enquanto tem emprego, a coisa caminha bem. O duro é se começar a arrochar e as pessoas começarem a perder os empregos. A gente vê, Gorete, em alguns bairros aqui de Foz, vou usar esse termo, né? Eu não domino o mercado, mas às vezes uma supervalorização. Bairros que antigamente você via casas super baratas, como o caso de bairros distantes do centro, como Vila C, alguns na outra região, na região sul da cidade, na Vila A. Preços exorbitantes. Você vê ali casas que não tem benfeitorias nenhumas no preço exorbitante. O que que leva esse preço? É uma supervalorização? O que que leva a isso? Tem gente que coloca, porque eu, quando eu avalio, sou perita avaliadora, na minha empresa tem vários peritos, a gente fica uma semana fazendo um curso, depois você faz um exame e tal, então a gente é perita avaliadora, além de ter o curso de gestão imobiliária para poder avaliar. Quando você vai avaliar, você avalia a realidade. Você avalia o metro quadrado, pesquisa, você avalia sem sem nada subjetivo. A pessoa que quer vender imóvel, ela põe o carinho que ela tem por aquele imóvel, que os filhos nasceram lá, que ela, há quantos anos, ela conhece todos os vizinhos. Isso, infelizmente, não tem preço. Sabe, isso não tem preço mesmo. Eu não posso, na hora de vender, é o preço de mercado, quanto é o metro quadrado, qual a localização, tem infraestrutura perto, tem rede de água, esgoto, tudo, né? Supermercado, bancos. É claro, aquela região da Vila A valorizou demais, mas não vai aguentar isso não, tá super... Em casa ali, Gorete, nós estávamos vendo outro dia, fazendo um comentário aqui, inclusive, a pessoa pedindo R$700 mil num terreno, que a gente sabe quais são os tamanhos do terreno, ali não tem grandes benfeitorias na casa, mas alguém ligou e disse, nossa, mas o pessoal lá está, o cara pediu R$700 mil na casa. Até pouco tempo, até o ano passado, existia uma coisa assim... As pessoas que moravam na cidade, porque a Vila A e a Vila B eram um sonho de consumo e da população. E uma questão de status, né? É, da cidade. A partir do momento que abriu para vender para a comunidade em geral, para quem quiser, né? Então, a partir do momento que abriu, o que acontece? As pessoas já sentiram como que é. Agora, ninguém vai pagar, ficar pagando altíssimo. Né? E o dinheiro está difícil, os juros, imagine, de 8,5% que chegou por cento, a taxa Selic, hoje já está 12, 11,5%, né? Talvez isso. A gente está esperando 12. Isso. Acho que essa semana ainda. Como a gente não fechou ainda semana. É. Então, o que acontece? Essa diferença num contrato que, de financiamento que pode se fazer por 20, 30 anos é muito alto. É um juro muito alto, com uma inflação de 5, 6% ao ano, é muito alto. Então, as pessoas têm que rever. Então, quando passa para um corretor, a pessoa tem que fazer pesquisa, quem é o corretor, quem é a empresa. Nós temos um grupo aqui, mais ou menos umas 10, 12 empresas, que nós temos o mesmo perfil de trabalho, nós temos a mesma formação, nós participamos dos mesmos cursos. Então, se eu avalio por 100, o outro avalia 105, o outro avalia 98. Então, Numa média, claro, não tem grandes diferenças, né? Agora, avaliar cima do mercado para iludir o comprador e para queimar o imóvel dele, nós somos absolutamente contra isso. Bom, fica a dica, então, aí para sempre procurar aquela coisa. Procure um corretor, né? Na hora de comprar um imóvel, na hora de vender um imóvel, a dica é procurar um bom corretor, uma empresa de respaldo, como é o caso da MGA, né? Maria Goretti, que da MGA, a MGA Assessoria Imobiliária. Então, você procurar um bom corretor para que evite de fazer um mau negócio, né? De pedir um preço exorbitante, como você falou, queimar o imóvel, deixar depois o pessoal... Bom, uma coisa, esse imóvel já está ali faz um ano para vender. Não vendeu, sinal que alguma coisa tem. De exatamente, errado, né? Então, exatamente. Deixar de lado. Então, a dica é essa, né, Gorete? É isso mesmo. Que bom, então, Gorete, eu agradeço a sua participação. Quero mais uma vez te parabenizar você pela pessoa que você é, pelo prêmio aí, pelo Mulheres Empreendedoras, por conseguir gerir o negócio com tanta maestria. Sabe que você administrar pessoas não é fácil. Né? Ainda mais um grupo grande como você tem lá. Exato. Né? Mas hoje a maturidade também é muito importante. O conhecimento que a gente procura através dos cursos e a maturidade, a gente resolve as coisas com mais facilidade. Não queiramos ser perfeitas, né? Mulheres empreendedoras. Não queiramos fazer tudo ao mesmo tempo, satisfazer todo mundo. Aprenda a falar não na hora certa, aprenda a dar prioridade. Filhos, eu sempre trabalhei e dizia, meu filho, a mamãe precisa trabalhar, porque nós, você não quer tirar férias, você não quer que o papai compre um carro novo, nós precisamos trabalhar. E eu chegava, só que eu chegava em casa, eu ficava com eles, eu fazia lição com eles, porque muitas vezes hoje a educação está tão, os filhos estão tão dispersos, a mãe chega em casa, a mãe fica no computador, o menino fica no iPhone e não existe esse diálogo. Então, o tempo que você fica, ele tem que ser proveitoso. Ele tempo tem de que qualidade, ser, né? De qualidade, você tem que se doar. E fora isso, viva, seja feliz, viaje, tenha um companheiro que te aceite como isso é você é. Importante também, claro, claro. É. Que bom, então. Obrigada pela sua participação. Obrigado por esse recado aí, então. É porque as mulheres, nós estamos essa semana participando justamente, justamente falando sobre isso, sobre as mulheres empreendedoras, mulheres que fazem diferença. Agora, um pouquinho antes de você chegar, agora eu entrevistei a doutora Sônia Januário falando sobre a questão da violência contra a mulher, ela que já foi vítima também, mas conseguindo superar e deixando um recado para que as pessoas, para que as mulheres conquistem seu espaço, mas que, antes de tudo, que valorizem-se. Tem que começar pela pessoa, né? Que assumam com a sua capacidade. Não precisa, eu vejo assim, Gorete, a mulher, ela não tem que ser uma super mulher, ela não tem que querer fazer tudo sozinha, né? Eu acho que ela tem que delegar algumas coisas para o homem também, independente, né, de que seja solteira, seja casa, mas se tem que ter uma pessoa, se tiver que delegar, delegue de vida as coisas. Isso não desmerece nem a mulher e nem desmerece o homem também. Eu acho que as coisas podem ser feitas assim, bem meio a meio. É uma forma da mulher também se valorizar, da mulher não se sentir sobrecarregada. Com certeza. Também, que é como você falou, né? Porque por mais que a gente saiba, o homem ajuda sim, mas o filho sempre quer a presença da mãe ali. Também. E não é fácil, né? A gente chegar em casa e você tem que dar atenção pro filho, ajudar o filho a fazer tarefa e tal, sabendo que você tem funcionários, né, esperando por você no dia seguinte, que requer ali, né, decisões. Eu já passei por isso. Hoje, graças a Deus, meus filhos estão criados, já sou vovó, mas passei por tudo isso. Chegar segunda-feira de manhã, ter que trabalhar, a empregada não vi. E como você vai deixar teu filho? Correr, eu morava em Campinas, corria, pegava um táxi, nem carro tinha, levava para casa da avó. É difícil. Eu sei de todas as mulheres que fazem isso. Acho que a maioria, né? A grande maioria acaba passando por isso. Mas a mulher não precisa se cobrar tanto, ela pode, né, ter seu lado feminino, ter seu lado mãe, mulher, amiga. Exato. Aquela coisa toda, e ainda assim conseguir dar conta do recado e ser indicada para prêmios como esse, ser reconhecida muito também, obrigada, né, Gorete? Gorete, obrigada pela sua participação aqui. Mais uma vez, parabéns pelo prêmio. Conversei então com a Maria Gorete Azevedo. Maria Gorete, que é empresária lá da MGA Assessoria Imobiliária, aí uma das vencedoras do prêmio Mulheres Empreendedoras. Vai receber o prêmio logo em Curitiba, né? Na segunda-feira, exatamente aqui. As mulheres de todo o Paraná. A cerimônia vai ser aqui, exatamente. Vai ser aqui em Foz do Iguaçu, a gente vai acompanhar lá. Mais uma vez, Gorete, obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Obrigada. Agora, 4:27, vou fazer um rápido intervalo comercial, mas antes a gente fica com o comentário sobre segurança pública com o Dr. Gastão Schaeffer.